Agora sim, recebendo aqui Ivo Valente no nosso estúdio, ele que é ativista, fez aí vários abaixo-assinados para pedir viaduto em Foz do Iguaçu, duplicação na BR-277. Bom dia, Ivo. Bom dia, Guilherme. Bom dia a toda a equipe da RCI. É sempre um prazer estar aqui. Agora mais uma empreitada que você está desenvolvendo, referente aqui ao perímetro urbano de Foz do Iguaçu, pedido aí de asfalto na Avenida Felipe Wancher. Exatamente. No trecho que ainda não tem esse asfalto? No trecho que teve uma mera capinha de asfalto há mais ou menos uma década atrás, que não resistiu, não tem mais asfalto nenhum. E é um trecho que é entre, em específico, é depois do... A gente não está falando da Felipe Wancher, da altura da Avenida dos Postes, que o pessoal está brincando agora, né? Nós estamos falando da parte da Felipe Wancher, que fica, em especial, entre a Avenida Maria Bubiak e a Chácara Natureza. Esse trecho, para nós, ele está em péssimas condições. Vamos usar a palavra mais realista nesse sentido. Muitos buracos, vários carros já tiveram problemas naquele trecho, sem contar que é perigoso. Pode ter acidentes, inclusive graves, felizmente não aconteceu nada fatal, mas podemos ter acidentes de natureza muito grave ali naquela região. Então o asfalto ali, ele se faz com urgência naquele ponto. Não só o asfalto, também com a devida sinalização e até tem um projeto, inclusive, que prevê, inclusive, quebra-molas ali naquela região também para evitar que os carros andem com muita velocidade. E vale destacar que essa área antes, né, era uma área rural aqui de Foz do Iguaçu, mas hoje em dia existem vários condomínios residenciais instalados ali, há um hotel também, né, o próprio Hotel Mabu Interludium está ali naquela região e aumentou bastante o tráfego de veículos. Né? Tem todas as atividades, por exemplo, das instituições conscienciocêntricas, das instituições ligadas à conscienciologia, temos o Mabu Interludium e tem uma grande quantidade de pessoas que vão para os pés que usam a Felipe Wancher para chegar nos pés que pagam. Então é um movimento muito grande, inclusive no final de semana é um movimento muito intenso. E durante a semana aquela região aumentou muito. Depois que a Avenida Maria Bubiak foi asfaltada, com dinheiro dos moradores, é bom que se diga de passagem, ok? Depois que a Maria Bubiak foi asfaltada, o movimento naquela região como um todo aumentou muito. Então veja bem, precisa então ter uma condição. A Felipe Wancher precisa ser priorizada neste trecho. Vou voltar a repetir, no trecho entre a Avenida Maria Bubiak e a Chácara Natureza. O asfalto ali precisa melhorar com urgência. Nós conversamos ontem, inclusive, com o vice-prefeito Newton Bobato, aqui na nossa programação. Ele falou que serão feitos estudos ali para a questão de galerias pluviais e tudo mais. Enfim, mas o que vocês ali, inclusive você é morador ali daquela região, né? O que os moradores cobram é que a prefeitura faça o quanto antes ações nesse sentido? Faça o quanto antes ações nesse sentido. E posicionamentos claros da prefeitura nesse sentido. Tá? Aquela região, já tivemos vários, não vou citar nomes aqui, mas já tivemos vários políticos que disseram que iam fazer alguma coisa por lá e a coisa foi passando, não aconteceu nada. Eu espero que com essa administração aí do prefeito Chico, do vice-prefeito Bobato, isso não venha a acontecer e que a gente realmente tenha mudanças naquela região que se faz urgente. Ontem, quando você me passou o link, eu fui ali, digamos assim, eu disse que eu fui o 16º, né? Em torno disso aí, entre 15 e 20, eu garanto que eu estive ali entre os que assinaram esse abaixo-assinado. De noite, no comecinho da noite, eu vi que já passava de 200 o número de assinaturas. Quantas assinaturas estão agora pela manhã? Agora temos número up-to-date, 575 assinaturas. Vou repetir, nós nesse momento agora nós temos 575 apoiadores, 575 apoiadores na petição que está no site change.org. O título da petição é Asfalto na Avenida Felipe Wancher no bairro Cognópolis. Eu vou repetir, Asfalto na Avenida Felipe Wancher no bairro Cognópolis. Então, colocando isso no Google ou procurando pelas redes sociais, vai encontrar com facilidade. No meu perfil, Ivo Valente, não na minha fanpage, no meu perfil pessoal, que é Ivo Valente, a pessoa vai encontrar. Também tem uma fanpage chamada Asfalto Cognópolis Já, a pessoa também vai encontrar o link. E nós convidamos todos os moradores de Foz do Iguaçu a assinarem essa petição. Nós não achamos que isso é importante apenas para os moradores do bairro Cognópolis. Nós achamos que isso é importante para os moradores de toda Foz do Iguaçu, porque aquela região é usada por muita gente. Usada por turistas também que vão em direção ao CAEC, tem um hotel lembrado, ali, né? Inclusive, nós tem muitas pessoas de fora de Foz do Iguaçu que estão assinando essa petição, porque é muito turista, um número significativo desses turistas também vem para visitar o CAEC, um monte de coisa, e aí o que acontece? Nós estamos convidando eles também a assinar. Para assinar essa petição, não precisa ser de Foz do Iguaçu. Se você já assinou a petição e quer convidar pessoas de fora de Foz do Iguaçu para assinar, fique muito à à vontade nesse sentido. Agora, claro, nós estamos priorizando mais o público de Foz, que é o público que realmente usa, mas outras pessoas que se sintam solidárias a essa causa também podem assinar. Agora, inclusive, vou citar aqui que você que está nos ouvindo, ó, Rádio RCI Iguaçu no Facebook, desce um pouquinho a página ali que você já vai encontrar o link também para este abaixo-assinado. Ivo, você fez aí o abaixo-assinado pela duplicação da BR-277, né, que está aberto ainda, né, esse abaixo-assinado. Também a questão dos viadutos, que começou lá atrás com a obra na Avenida Paraná, agora está com foco na obra na Avenida Costa e Silva. Sábado, o governador esteve aqui na cidade e anunciou aí essa... assinou, né, a liberação para publicação no edital, que foi algo aí, o edital, a gente não achou ainda esse edital no Diário Oficial. Como é que você viu esse anúncio feito pela governadora? Eu vejo o anúncio com otimismo, mas tem uma coisa que eu sou obrigado a criticar nas lideranças políticas, pelo menos que eu tenho convivido aqui do Paraná e em especial aqui de Foz do Iguaçu. O povo faz muito anúncio, e é um anúncio, faz um auê, e demora um tempão para a coisa depois se caracterizar na prática. Eu acho que, veja bem, eu acho que as lideranças políticas ainda pensam, isso eu não estou falando só de Foz do Iguaçu não, estou falando do Brasil como um todo, ainda pensam que o povo é meio bobo. O povo não está tão bobo assim não. Se sai se fala alguma coisa, hoje com internet, o pessoal vai atrás para descobrir depois se aquilo ali foi feito ou não. Então eu acho que tem que ser uma coisa assim, tem que ter uma fidedignidade maior em relação à questão das declarações. Não é nem fidedignidade, é o timing. Tem que diminuir esse timing. Falar e depois logo concretizar com uma ação prática. Porque o que se faz é muito anúncio de caráter político e pouca efetividade na construção das obras em si. Até mesmo no andamento da burocracia. Então faz aquele auê político, aparece tudo, não sei mais o que, não sei mais o que. Mas a coisa do ponto de vista da administração da obra, para a obra correr de fato, inclusive em trâmites burocráticos legais, isso demora muito. Até porque o então governador Beto Richa fez aí 5, 6 anúncios, né, com relação a essa obra. Agora a Cida Borghetti já fez esse anúncio de assinatura da liberação do edital. Aí, estou fazendo um exercício de futurologia. Quando o edital sair, será feito o anúncio de que o edital saiu. Quando a empresa for selecionada, o anúncio de que a empresa for selecionada. É um festival de anúncio, mas pouca efetividade. Depois o anúncio que o contrato foi assinado, o anúncio que a obra vai começar e por aí vai. E, né? E aí vai. E tentando sempre capitalizar politicamente em cima da coisa. Nós não achamos que essa seja a melhor... Hoje o povo está muito ligado nisso. Eu tenho um jornal em casa, um recorte de jornal, que dizia que a obra, que a licitação ia sair no final do ano passado. Já se passaram 6 meses e a licitação é um rolo, uma enrolação para sair isso aí que é... Veja bem, uma outra coisa que eu acho é falta de transparência. Se está difícil de sair, seja lá por que motivo for, seria interessante as lideranças aparecerem coerentemente e dizer, olha, não saiu ainda por causa disso. Porque é muito melhor ter uma liderança, você ver uma liderança autêntica encarando dificuldades e falando por que está difícil, do que simplesmente falar e depois cair no silêncio. Pois é, infelizmente, né, foi algo que eu já abordei várias vezes aqui, justamente isso, né, que se dissesse o motivo pelo qual está demorando para sair, ficaria, a autoridade não ficaria numa situação tão ruim, assim, tão maus lençóis, enfim. Saindo a licitação, a publicação do edital nesta semana, em torno aí de 90, 100 dias para que a obra comece, enfim. E o Valente, muito obrigado aqui pela participação na RCI nesta manhã. Guilherme, muito obrigado a toda a equipe da RCI, eu adoro vir aqui, eu sou ouvinte da RCI, que ao meu ver está fazendo uma excelente cobertura aí da Tríplice Fronteira.